Baby Ninja Produções, em ações, expedições, visualizações, elevações. Todos os sonhos, sempre antes dos sonhos, sempre antes dos ilusões. Sete portais, refletes, iniquidades, infinitez e mais contigo, nesses iguatas potenciais, com os olhos vejo através de decibéis, planos espirituais, e sem obstáculos, jeitos, ginais, longe invisível, longitudinais, horizontes, mas longe de crimes, trato, trás, escolhem, são fragados, mares e conscienciais, imenso, absurdo, inundo, psiquismo profundo, como rubros, tépidos, paredes, vaginais. Úbero, júbilo, luz profusos, tal centelha, luz aos gadigás. Alucino sonhos graduais, me empilho em livrinhas, percepções, diferentes posições, me dão noções duais, doções, e expansões, conversões, noções cardinais, regulacionais, cromotermais, que sematiza, somatiza, grandezas proporcionais, audições, me faz captar ultrações digitais, em homens direções, propagações de ondas senadais, se funde pneumatofones espectrais, imagético como o som do sono, modulações cerebrais, zero nonos, migra e riga, zonas originais, seccionais, como chás de gás minerais. Nela, nas fossas nasais, fragrâncias essenciais de substâncias, abundâncias, elementais, recordância do antes que o mantes me, canches me, traz na estância, pujanças inspiracionais, renuanças respiracionais, aloquais, tenais, mordais, poções labiais, com a boca invoco insurreições, orações ogivais, assimilo, se assimila, como o carvão de assimilo, cristais, exalo, vaporizações, alucinógenas, aerógenas, animiluminescências, circunferenciais, biônicas, fotoaxiais, hidropônicas, isopolimerais, acordes lacossonais, movimento aeróbico de poli, gritando decutainais, traço retos, metros operacionais, propulsão transmigracionais, astrais, sílabas antigravitacionais, giras ministeriais, estado regida, soma suprapósis, lais, trajuas, rurais e campos galácticais, emito nuvens organolográficas de carabinais, pictogramas verbais que tangem trans individuais, divide-se partes correlacionais, como veredas supremas de sete portais, sete portais, sete portais. Ha. Sete portais, visão onde são bocas, fossas nasais, se acompanham, transpõem-se exponenciais, meneais, a planos paralelos, plurais, encadeio físico, mentes, gás espirituais. Sete portais, visão onde são bocas, fossas nasais, se acompanham, transpõem-se exponenciais, meneais, a planos paralelos, plurais, encadeio físico, mentes, gás espirituais. E sete digitais são fases cognitivas clássicas, te elucido e medindo sua totalidade, evidenciam, nutriz, raiz da sua realidade, entre planos supremos, ferrenhos, terrenos e planos extremos, emoção mental, meneia, como permeia, esferas abelcenas, expeditiva, inquisitiva, perscrutativa, tendo, se surpreendo, pois compreendo que apreendo, o estupendo, multiplento de elementos, conexos, ocuendo, planos dispersos, postos, anexo, flexo, index, hierarquia, psicológica, mente, psicose, etológica, reflexo, de formas enormes, me filtro no fulcro, como anema nos corais, catártico, léxico, me desloco, dimensões sensoriais, revelações sensoriais, exceções, intermediações, entre estações, líricos proféticos, como João, suas laudais, me habilito a vista ao futuro, apuro visualizações, cotilordoses, fluxos subitais, e curo meu tempo na sincronicidade crônica de sobologias vaticinais, a fenomenologia antrópica de tópicos existenciais, onde os canais vitais são exofóticos, lâminas metafísicas permanenciais factuais, sete portais, sete portais, sete portais, sete portais, eleva as portais, portais, os sete portais, visão onde são bocas, fossas nasais, se compõem, transpõem-se exponenciais, meneais, a planos paralelos, plurais, encadeio físico, mente, gás espirituais. Os sete portais, visão onde são bocas, fossas nasais, se compõem, transpõem-se exponenciais, meneais, a planos paralelos, plurais, encadeio físico, mente, gás espirituais. Ah.